770 Mari 1017. Controle, confirme 050 para o 6200. Positivo, 050. 050, pode WhatsApp? Até a chegada. Até a chegada. Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 130, limitado localizador. Esquerda, 130, limitado pelo lado, 316. Reduz a velocidade para 250 nós. 250 nós, né? 200. Sua identificação, autorizado, chegada a Mari, desce inicialmente para o nível 060, estou altímetro no 0, 97, vigilante. Chegada a Mari, desce para 260, 1097, voo no 922. O Golf Eco, confirma para o ideal para a Serra November e Mike Capkilo. O ideal é 271. Direto inicialmente mantendo 1000 pés. Ok, vai voar direto mantendo 1000 pés, o Vitor Golfeco. Patrulha Salvador, boa tarde, bom dia, 3053. 3153, bom dia, contato radar. Só 380, saída dela. 380, na dela, 13. Bom, 3. Driftin 31681, descendo 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000, dona, 17, reporte estabilizado, 5316. Né, 6200, após etapa, desce 3000 pés, ajuste no 097. Após etapa, 3000, 10017, 6200. Victor Golf Eco, suba 2000 pés. Olha em Salvador, azul 9131, informação Golf. Azul 9131, bom dia, senhor de identificação, visto nível 050, vigilância, chegada amarela. Chegando na maré, descendo nível 050, identifico 9131. Xanar 6200, reduz a indicada a 2009, 209, autorizado a final do ILS, que foi reposto estabilizado. 209, ou 1922, após etapa, desce a 3000 pés, ajuste no 097. Após etapa, desce para 3000, gol 1922. Drifting 3116, complete ILS, X-Ray, chame a torre 118, decimal 612. Confirmando 18.62? Afirma. Corrijo, 18.95, 1.18, decimal 95. 18.95. 6200, desça 2000 pés. 18 da informação, gol. Aguarde, o Xané 6200, desce 2000, reporte estabilizado. Passarelo 2223, passarelo 2223, aciona a identificação, desça 4000 pés, vigilância, chegada bom. 4000 pés, vigilância, chegada bom. Passarelo 2223. Livre, 9131. 9131. A produção do Papa Romeu Cruz Serralina transfere 1208. Quilo Serra Lima, bom dia, sem identificação. Mantenha 150 quando pronto. Livre, descida ao nível 050. Chegada a mão. Quando der, vai descer de 150. Voo ficou por cento. Voo no 922, foi na proa de Duna. Proa de Duna, 922. Serviço da restrição de altitude em ITAP, descendo agora 2000 pés. Descendo a 2000, livre de restrições, 922. 5, Victor Golf Echo. Utilizado ILS X-Ray 6200. 6200, complete chame a torre, Uno no 862, é bom pouco. É 18-6? 18-9-5, perdão. 18-9-5, 6200. Controle Salvador, voo Azul 4298. Azul 4298, bom dia, sem identificação. Mantenha presente proa, mais um minuto após uma navegação na proa de Mare, descendo nível 060. Tendo proa, mais um minuto após Mare por 060, Azul 4298. Do 4298, retoma a navegação na proa de Itap. 4298, Itap na proa. Decimal 1, alterna no 33, decimal 25, bom voo. 25, 1, 33, 25, bom dia. Bravo, Romeu Vitor, o plano que eu possuo é 9:30, confirmo se for feito algum outro plano, tá ligado? Opa, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, bom dia, 1000 pés, na proa de Manati, reporte livrando a CTR. Direto Manati, reportará livrando a CTR, Mike, Eco Delta. Uno 922, autorizada final do ILS X-Ray para pista no zero. Livre o X-Ray com 922. Azul 9131, voe na proa de Tuna, desça 3000 pés, ajuste no 0 no 7, sem restrições em tráfego. Tuna 3000 pés, no 0 no 7, sem restrições. Azul 4298, desça 050. 050, Azul 4298. Uma 8, assina 5133. Direcionar, confirma a autonomia. Para o táxi 2119, decimal 95, bravo meu Vitor. Solo Salvador, Chanel 6200, livrou, ingressando na Alfa. Azul 9131, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista no zero, reporte do localizador. 2000, autorizada X-Ray, 9131. Mike, é certo, estimado de pouso. Roda 736. 736, confirme. 736, o pouso do Mike Eco Delta. Uno, 1100, copiado, grave. Victor Golf Eco, seu chamado de pouso. O 240 copiado, grato. O controlador, boa, Xanaia 6225, bom dia, senhor, identificação desse a 4000 pés, vigilância, chegada bom. Chame a torre Salvador, 119, 118, 95, bom pouso. 18 ou 95, ou 922. Peso 2223. Ah, escuta 2223, passa na mesa. Retorno radar para sequenciamento, curva à direita para o A235. Limite será a radial 280 do VOR Salvador. Mandando as comunicações, ao cruzar essa radial, reassume na proa de duna e completa a LS X-Ray. Direita 23, Salvador, completa o procedimento para a proa de duna. Passando de 2223, completa. Quilo Sierra Lima, retorno radar para sequenciamento, mantenha a proa 080. Proa 080. Limite será a radial 320 do VOR Salvador. Esquerda 080, limite para a radial 320. Desça 3 mil pés, 1017 no ajuste. Teste para 3 com ajuste no 0, fono 7, passada do 2223. Do 4298, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. 2000 chamará no lote, do 4298. Quilo Serra Lima, informa o tráfego, 12 horas, 11 milhas, rumo sudoeste. Passando 4 mil pés em descido, um Embraer no 45. O senhor vai segui-lo na aproximação, ok? Positivo, pelo menos 20 pés. Localizador, o azul 93. 9131 no completo, chame a torre Salvador, 1186, vou pôr. Correção, 1895, bom pouso. 1895. 1105. Alfa GDS pro 05927. Valeu, Papa Roma aqui do Serra Norte. Prossiga. Solicito da presente cancelamento, prosseguir via corredores, a proa de Paris, se possível. Gente, regras de volta aradas, 1042 para visual, Essa é uma navegação na proa de Paripe, descendo agora inicialmente a 4 mil pés o quilo Serra Lima. 4 mil inicialmente, visual com tráfego, tá? E tá uma hora. Serra Lima, condições visuais de estão no 1500 pés, o ajuste 1017, reporte rotatória está no campo. Confirme, 1500 pés? Um no 1500, na proa da rotatória, o quilo Serra Lima. Sequência livre, bom pouso até o regresso, Mike, eco dela. Passarei do 2223, curve à esquerda, esquerda até a proa 1 no 50. Nesta pro intercept localizador, reporte estabilizado. Esquerda na 50, limite ao localizador, informará estabilizado, passarelo 2223. Do 2223, desça 2 mil pés, autorizado final de IADS. 2 mil, passarelo 2223. Azul 4298. 4298, chama a torre Salvador, 118, decimal 95, bom pouso. 295, boa, 4298, obrigado. Decimal 95. Victor Golf Eco, mantenha as condições visuais, chama o centro Recife. 125, corrijo. 126, decimal 0. Alterno 128, decimal 8, bom voo. E você, Halima, tá pistando o campo? Afirmativo, senhor. Chame torre, 1186, bom voo. 118,6, obrigado. 118, decimal 95, corrigindo. Quilo Serra Lima, bom pouso. Obrigado, 118,900. Intercepto localizador, passarelo 2223, controle de Salvador. Passarelo 2223, complete LS, chame a torre. 118, decimal 95, bom pouso. Completa aproximação, chama a torre 1895, grato, bom dia. Passarelo 2223. 962-25 via Bonfi até 2 mil pés, ajuste no 017, autorizada final do ILS. Via Bonfi até 2 mil no 017, autorizado final do ILS, autorizada 225. Minha 63, acione identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1097. 1097, 4 mil pés. Esta da Euleda Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5412. Não, Hoje 3179. Solo Salvador Azul 4298, bom dia. Bom dia, 4298, táxi via Alfa, Forte 8 da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 4298. No momento é o número 3 para pouso, mas tem o perfil aguarde, 6312. Aguarda, 6312. Xandé 6225, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Xané 6225, na final baixa de cavalo. 2226, livrou. Salvador, retorno para a série 2226. Confiante da Juliette, 2223. Confiante da Juliette, 2223.